Hoje eu trouxe um sermão diferente sobre um dos textos que eu considero um dos textos difíceis da Bíblia. E esse texto que nós vamos estudar hoje, ele trata do ministério da morte gravado em tábuas de pedra e a nova aliança em Cristo Jesus. Então vamos abrir a Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 3. São 18 versos, nós vamos ler do verso 1 a 11 e depois do verso 12 a 18. Um texto importante do apóstolo Paulo, um grande teólogo, talvez aí o primeiro teólogo da igreja cristã, escreveu mais da metade do Novo Testamento. E Pedro, certa vez, escrevendo e ditando a sua carta para aqueles que a receberiam, disse assim: bem escreveu o nosso irmão Paulo. É certo que nas coisas que Paulo escreveu existem coisas difíceis de se entender, que os ignorantes deturpam para sua própria perdição, como deturpam tudo aquilo que Deus disse nas Escrituras. E agora nós vamos ler um desses textos muito deturpados por algumas pessoas. Então, 2 Coríntios 3, a partir do verso 1, diz assim: começamos, porventura, outra vez, a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós outros? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Até hoje, essas palavras são difíceis de entender. Nós temos muito conhecimento teológico, de séculos de pensamento cristão, espiritual, a respeito do que a Bíblia quer dizer. E mesmo hoje nós temos dificuldade de saber o que esse texto significa, não porque nós nos sintamos incomodados com ele, mas porque ele nos conduz a contextos amplos e nem sempre fáceis de fazermos as interligações necessárias para que ele não negue nenhum outro ponto da Palavra de Deus, mas para que faça parte dessa estrutura da verdade que Jesus disse ser a Palavra de Deus. João 17, 17 nos diz isso. Ele começa o texto dizendo: nós vamos começar a nos recomendar a nós mesmos. Se você ler os versos anteriores no capítulo 2, ele diz assim, que ele dá graças a Deus porque ele sempre é conduzido em Cristo em triunfo e Cristo, por meio dele, exala a fragrância da sua presença, o perfume. Ele diz que ele é o bom perfume de Cristo, tanto nos que se perdem quanto nos que são salvos. Aqueles que são salvos, eles sentem nessas palavras o cheiro da vida para a vida. Mas os que se perdem, que se revoltam contra a palavra de Deus, sentem o cheiro de morte para a morte. E ele começa o capítulo 3, né? Nós vamos continuar nos recomendando a nós mesmos? Será que a gente precisa de carta de recomendação? Essa coisa de carta de recomendação, ela é usada até hoje. Por exemplo, eu transferi a minha faculdade do curso onde eu fazia na Bahia, no seminário, no IAN, para o NASP, aqui pertinho de vocês. É por isso que eu estou aqui essa noite, senão eu estaria lá para cima, lá no Nordeste do Brasil. Quando eu fui fazer a minha transferência, eles enviaram junto com os meus papéis de transferência de as matérias que eu tinha feito, uma carta de recomendação, na qual estava escrito assim, que nós não encontramos na conduta do Ezequiel nada que desabone ele para que ele não possa cursar teologia. Qual que é o objetivo dessa carta? É dizer para o seminário que está recebendo o aluno que ele não está transferindo por ter tido um problema no outro seminário. Vocês também já ouviram falar de certidão negativa, né? O Ministério da Fazenda, outros ministérios públicos, pedem cartas, pessoas que não têm antecedentes criminais, pessoas que não têm dívidas, para, enfim, fazer crediários, se aplicar para um financiamento, são as cartas de recomendação. Na época da igreja, também essas cartas eram usadas. Certa vez, Paulo escreveu para uma igreja assim, olha, recebam a Timóteo, ele trabalha comigo, ele é meu irmão, ele é meu amigo, ele faz parte desse ministério, do Ministério da Verdade de Deus. Ele fez isso. Agora ele está escrevendo para os coríntios e ele diz, será que eu preciso, com vocês, de escrever uma carta de recomendação? Essa questão da carta de recomendação não é uma prova de que a pessoa está bem. Por exemplo, se eu sou um ladrão, mas ninguém nunca me pegou roubando, se forem puxar minha ficha na polícia, eu tenho ficha limpa, tranquilo. Então, a carta de recomendação por si só, ela não quer dizer nada além de que alguém te recomenda. Mas e se for o diabo que te recomenda? Também não quer dizer muita coisa, não é verdade? Então, o caminho da autoridade no ensino cristão não vem por essas vias, mas vem por outras. Paulo não baseia a autoridade dos seus ensinos em cartas de recomendação, mas nos frutos da sua própria obra. Se você ler Atos 18, verso 11, a Bíblia nos diz que Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto. Ali no itinerário das viagens de Paulo, ele passou 1 ano e meio lá em Corinto. Nesse 1 ano e meio, ele pregou muito o Evangelho e, com certeza, agregou à igreja cristã a comunidade de Corinto. A partir de então, os coríntios começaram a viver como cristãos. E vocês sabem que os cristãos não são perfeitos, muito pelo contrário, são pecadores. E precisam o quê? Do Salvador, que é Cristo, para o perdão dos seus pecados. E os coríntios eram exatamente dessa mesma forma. E se você estuda a primeira carta aos coríntios, você percebe Paulo puxando a orelha da igreja de Corinto por muitos problemas que eles tinham. Por exemplo, imoralidade sexual. Tinha um rapaz lá na igreja de Corinto que tinha relações sexuais com a mulher do seu pai. Certamente a mãe dele ou já tinha morrido, ou ela tinha se separado, ou o pai tinha mais de uma esposa. E uma dessas esposas do pai, o menino que era cristão da igreja, estava fazendo relações sexuais com essa mulher. Já pensou que escândalo? Paulo, em 1 Coríntios, diz assim, estou ouvindo que há entre vós imoralidade tal que nem entre os gentios não existe. Porque até os gentios respeitavam as mulheres dos pais. Isso era um crime, isso era um absurdo. E aquele jovem cristão estava praticando isso. Um problema ético grave ali na igreja de Corinto. Além desse problema, vários outros. O problema dos dons espirituais, sobre os quais Paulo queria que eles não fossem ignorantes. Os problemas, por exemplo, um irmão tinha problema com o outro, mandava para a justiça. Aí Paulo diz assim, queridos, nós vamos julgar os anjos. Vocês não conseguem julgar os méritos entre vocês? Vocês vão comparecer diante de pagãos para que o pagão resolva o problema entre dois cristãos. O litígio jurídico e etc. São problemas que você encontra na comunidade de Corinto na primeira carta. Nessa segunda carta, o tom muda um pouco e aqui os problemas que Paulo se refere, eles já são mais elaborados, eles já são mais doutrinários. Como esse capítulo 3, que é um dos elementos centrais de 2 aos Coríntios. Agora, esse texto ele é extensamente usado contra a igreja adventista. Se você analisar o mundo cristão evangélico, ele bate muito pesado que esse texto significa que a lei gravada em tábuas de pedra não tem valor. Cristo não considera essa lei na hora de ensinar a igreja. Ela passou, ela é um ministério de morte, ela traz condenação. E aqui essa linguagem toda está presente em 2 Coríntios 3 e nós precisamos entendê-la, não é fato? Nós não temos medo desse texto nem de outro, qualquer outro texto, mas precisamos entendê-lo. E a primeira coisa é que uma vida transformada não é fruto de uma lei gravada numa tábua de pedra que é externa ao meu coração. Se fosse, sabe como que resolveria o problema do mundo? Escreve os 10 mandamentos numa folha, uma folha de papel. Entrega uma cópia para cada cidadão do mundo. Resolveria os problemas do mundo, não resolveria? Não tinha mais ladrão, não tinha mais mentirosos, não tinha mais idolatria, não tinha mais essa corrida frenética por dinheiro que transgride o sábado e mais que o sábado. Não tinha, não resolveria fácil o problema do ser humano? Escreve lá, não adultere. Aí todo o problema sexual que aquele jovem tinha lá em Corinto e que tantos outros têm por aí, estaria resolvido. Mas a vida transformada não é fruto de uma lei que não está no coração. Você pode dizer lei, lei, lei, explicar lei para as pessoas? que isso não transforma a vida delas. O máximo que isso pode fazer é ela olhar aquela lei e ver que ela não consegue guardar e ver, isso não faz sentido. Eu não quero saber desse negócio. Para mim, isso não funciona. E, aliás, essa é a linguagem através da qual muitas pessoas respondem ao ensino da lei de Deus. Bom, uma lei fora de nós gera nossa repulsa, nossa rebeldia, nosso desprezo e a nossa condenação. É dessa forma que uma coisa boa se nos torna em morte, em coisa ruim. E se você estiver pensando que eu estou aqui apenas filosofando, abre a Bíblia aí em Romanos capítulo 7, versos 11 a 14, e você vai perceber a palavra de Deus dizendo exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Um texto importante da palavra, enquanto vocês abrem aí, se diz que nunca houve um reavivamento na história da igreja cristã onde o estudo da carta aos Romanos não estivesse presente. De tal magnitude é a verdade de Deus nesta carta. E olha só o que o apóstolo Paulo nos diz a partir do verso 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o que é bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha que imagem interessante que Paulo diz. O pecado mata a humanidade através da lei de Deus. Eu estava lendo um livro e o autor dizia assim, que Satanás tem uma teologia da salvação. E Satanás, nesse ponto, ama a lei de Deus. Por quê? Porque ela revela o quanto nós somos pecadores. E além disso, Satanás ama que Jesus Cristo seja o nosso exemplo maior. Sabe por quê? Porque nada vai fazer com que a gente se sinta tão pequeno quando comparar a gente mesmo com Jesus. Jesus era perfeito, santo, absoluto, o amor incomparável, ilimitado, eterno. E o nosso amor? A Bíblia diz que o nosso amor é como a névoa da manhã, que aparece assim 5:30, 6 horas, chega 6:30, já não tem mais nada. Esse é o amor humano. Agora imagina o amor de Jesus. Eterno, santo, perfeito, que salva as pessoas. Uma coisa maravilhosa. E Satanás gosta de colocar Jesus como exemplo. Queira ser igual a Jesus para você ser salvo. Queira guardar a lei de Deus para você ser salvo. Por isso que você nunca vai conseguir. Interessante essa visão. Que é uma visão que a gente ouve pouco dentro da igreja. A gente coloca o exemplo de Jesus lá em cima e se esquece que nenhum de nós é igual a esse exemplo. Mesmo porque Jesus é nosso exemplo? Sim. Mas acima disso, ele é o nosso Salvador. Porque quando eu erro de ser igual a ele, o que ele faz por mim? Morre na cruz por mim, para me dar perdão e transformação. A coisa está ficando mais clara, mas tem muita coisa ainda. Bom, então, a transformação do coração não se dá por meios externos da lei, mas pela obra do Espírito Santo no coração do homem. E ele diz no texto que nós lemos em 2 Coríntios, não que nós consigamos pensar por nós mesmos, a nossa suficiência vem de Deus. Se você consegue entender algo espiritual, é por Deus, pela obra dele em você. Por nós mesmos, nós não podemos nada. Mas vamos perguntar, será que tudo isso significa que o Espírito Santo trabalha contra a lei de Deus? Então vamos pensar algumas questões importantes. A Bíblia diz assim, porque a profecia não veio por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus e movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que inspirou a palavra? Então essa é a base. Então ele não está contra a palavra, ele inspirou a palavra. O que mais? O Espírito Santo, ele usa a palavra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? João 16, verso 8? Sim. Se eu não conheço a Bíblia, como é que eu vou conhecer o que é pecado? Se eu não conheço a palavra de Deus que revela o pecado, como é que ele vai me convencer? Tudo vira subjetivo. O que é pecado para um, o que é pecado para outro... E não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com critérios absolutos. Roubar é pecado e não importa se é roubar para dar comida para o seu filho, se é roubar porque você quer algo que você acha que você deveria ter. Nada disso justifica o pecado de roubar. Trabalhe com isso que é seu. É isso que diz a lei. É isso que diz a palavra. Em nenhum momento da Bíblia o Espírito Santo vai trabalhar contra essa verdade. Portanto, O Espírito Santo usa a própria lei para nos convencer do pecado, pois onde não há lei, não há pecado. Romanos 4,15. Se Deus não tivesse uma lei dizendo não roubarás, nenhum ladrão poderia ser chamado de pecador. Nenhum ladrão poderia ser condenado. Deus não falou nada. Como é que ele pode condenar o pecado? E aí, se Deus não tivesse falado nada, sabe o que ia acontecer? As pessoas iam ser eternamente ladras, ladrões, eternamente assassinos, eternamente mentirosos. E se vocês pensam que a vida na Terra hoje é um inferno, imagine uma eternidade. Já pensou a eternidade em pecado? Lembra quando o ser humano pecou, o que Deus fez? Manda os anjos querubins para o lado da árvore da vida, para que o ser humano não tome do fruto e coma, e seja um pecador imortal. Pensou? Pecado eterno? A pior desgraça, né? E Deus não permitiu isso. Então, aqui a coisa vai ficar um pouquinho mais clara do que esse texto quer dizer. Portanto, não podemos dizer que o Espírito é contra a lei, enquanto é óbvio que o Espírito Santo é contra o mau uso da lei. A Bíblia diz assim: sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. 1 Timóteo 1, verso 8. Então, vamos concluir. Quando Paulo diz que a lei mata, ele está querendo dizer que quando a lei é mal utilizada, ela nos mata, ela nos condena. Se eu tento ser salvo mediante o cumprimento da lei, eu vou morrer e vou ser condenado. Por quê? Porque quem é perfeito em guardar a lei? Cristo foi, mas quem é como ele? Absolutamente ninguém. Portanto, a lei mata quando é usada de forma ilegítima. E é nesse prisma que precisamos entender esse texto. O ministério da morte não é uma alusão ao fato de que a lei é uma inimiga da humanidade. Muito pelo contrário. Isso não é verdade. O amor é o cumprimento da lei. Romanos 13,10. O cumprimento da lei é o amor. Isso nos acompanhará para sempre numa vida sem pecado e sem morte. Apocalipse 21. Nós vamos guardar a lei de Deus para sempre. Então, como é que alguém vai dizer que o Espírito Santo é contra a lei de Deus? A pessoa precisa estar fora de si para inferir de um texto bíblico que o Espírito Santo está contra a lei de Deus porque é um ministério de morte gravado em tábuas de pedra. Muito pelo contrário. Porém, a lei é inimiga, inimiga do pecado. E se com ele estivermos unidos, certamente a lei vai nos matar. E, aliás, ela nos matou, como Paulo diz em Romanos 7. Por meio de uma coisa boa, a lei, o pecado fez o quê? Me matou. E agora, enquanto eu deveria ser perfeito em guardar a lei de Deus, o que Paulo dizia? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse, faço. Estamos mortos. Gostaríamos de amar a todos, de guardar a lei de Deus de forma perfeita, mas todos reconhecemos que temos falhado. E se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. 1 João 1, verso 8 e verso 10. Não há quem não peque. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele tem mais força do que a lei. Sabiam disso? O que Romanos 8:1 diz? Vocês lembram de cor? Porque já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo é maior. E isso é maravilhoso. E é isso que nos inspira a crermos na nossa salvação e na salvação dos outros. De outra forma, a vida cristã seria a maior tristeza do mundo, a maior desesperança. Porque se todos pecam, como poderiam ser salvos? A obra de Deus em nos salvar não se apaga, não diminui em glória, não é imperfeita, não é parcial, ela é permanente, tem um fundamento eterno, pois Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes que houvesse planeta, Deus decidiu morrer por mim e por você. E é sobre esse fundamento que a salvação está construída, e não sobre o fundamento da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado e não da salvação. É o que diz a palavra de Deus. Agora, esse Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, a Bíblia diz que ele tira o pecado do mundo. Não tira a lei do mundo. Aqueles que dizem que Jesus tirou a lei, onde é que está dizendo isso? Muito pelo contrário, ele diz: nem penseis que eu vim abolir a lei. Mateus 5, verso 17 e 18. Ele não veio abolir, veio cumprir, dar o seu pleno sentido, nos guiar nessa maravilhosa verdade da lei de Deus. Portanto, a lei de Deus só tem conotação negativa na mensagem bíblica quando ela é vista em contraste com a insistente malignidade do pecado humano ou como meio de salvação. Quando a gente faz da lei o meio de salvação, ela se torna extremamente negativa. Primeiro que, para eu pensar que eu guardo a lei de forma perfeita, eu tenho que me enganar. Aí eu tenho que me iludir. Se eu vier no sábado na igreja, quer dizer que eu guardo o sábado. Mas espera aí, santificar o sábado é só ir na igreja? A palavra de Deus assim no sábado, Isaías 58. Não falando palavras vãs. A gente não se pega no sábado falando palavras vãs muitas vezes? E eu não estou dizendo isso para condenar vocês. Eu estou dizendo isso para perceber que eu e vocês falhamos em santificar o sábado de forma perfeita. E se nós dependêssemos desse nosso sábado para sermos salvos, o que ia acontecer com cada um de nós? Perdição eterna. Então, para eu pensar que eu sou salvo um pouquinho pela lei, eu tenho que me enganar. Aí eu tenho que pensar assim, olha, Deus me aceita pelo meu sábado. Não, porque ó, eu não trabalho. Aí eu fico me congratulando pelo mal que eu não faço, aí eu não trabalho, como se isso significasse que agora, por causa da minha lei, do meu sábado, eu posso ser salvo, posso ir para o céu. Aliás, eu até mereço ir para o céu. Você vê o engano que Satanás tenta colocar na mente das pessoas? Agora, esse texto está nos ajudando a desconstruir esse engano. E é contra esse engano que Paulo está tratando aqui. E não contra a lei de Deus. Mesmo porque Paulo acreditava na palavra de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, verso 7. A tua lei é a própria verdade. Salmo 119, verso 142. E sabe o que mais que a Bíblia diz? O resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Eclesiastes 12, verso 13. A Bíblia está em guerra contra a lei de Deus? Tem que ser louco para pensar uma coisa dessa. Tem que ser maluco. A verdade não é essa. Agora, mesmo aquelas conotações negativas da lei, por causa do nosso pecado, não pode mais nos condenar. Mesmo essa condição pesada de nós não sermos perfeitos diante da lei, não pode nos condenar. Você quer a resposta? Onde está escrito isso? Romanos 8, verso 3. Esse é um dos textos mais importantes também sobre esse tema. Porquanto, o que fora impossível para a lei, no que ela estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que era impossível para a lei, que era servir-nos de salvação, porque nenhum de nós é perfeito em guardar a lei, isso Deus fez, enviando Cristo ao mundo para morrer por nós, para que o preceito da lei se cumpra em nós, que aprendermos a andar pelo Espírito de Deus. E aqui está também uma imagem que nós precisamos aprender e entender. Andar pelo Espírito é com o Espírito, através do Espírito. E se foi o Espírito que inspirou a palavra, significa andar entendendo a palavra e praticando a palavra, cujo maior objetivo e resumo é: ama a Deus acima de tudo e ama o teu próximo. Se toda a nossa vida religiosa não resultar em amar a Deus e amar as pessoas, ela significa nada. Jesus morava numa cidade chamada Cafarnaum. Ele pregando a palavra e ele dizia assim: Cafarnaum, você pensa que você vai ser levada para o céu? Você vai ser levada para o inferno, porque eu falei no meio de ti. E se eu tivesse feito em Sodoma e Gomorra o que eu fiz no meio de Cafarnaum, lá em Sodoma e Gomorra eles teriam se convertido, e vocês aqui não se convertem. Que pesado, não é? Cristo não é brincadeira, a sua palavra não é brincadeira. Agora vamos continuar. Para que o preceito da lei se cumpra em nós. O objetivo de toda a redenção não é nos desobrigar da lei, mas que ela se cumpra em nós e através de nós. E é por isso que lá no Apocalipse, a igreja de Deus é os que guardam os mandamentos ou os que não guardam? Os que guardam. A igreja de Deus nunca poderá estar em guerra contra a lei, muito pelo contrário. Agora vamos continuar lá em 2 aos Coríntios 3, verso 12 a 18, continuando o texto. A palavra de Deus nos diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somente como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, Pois, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Entendendo tudo aquilo que nós entendemos na primeira metade da mensagem, nós podemos ter muita ousadia no que a gente crê, muita confiança na salvação em Cristo, que independe da guarda da lei, porque a guarda da lei teria que ser perfeita para ter salvação, nenhum de nós a atingiu, e é por isso que o nosso ministério é diferente do ministério de Moisés, o qual colocava um véu sobre o seu rosto para que o povo não olhasse no seu rosto. Aqui está algo interessante. Tendo essa esperança ousada da salvação, que surge em nós pelo conhecimento da verdade, podemos ter ousadia de fazer o que ninguém pode fazer: entrar no Santo dos Santos na presença de Deus. Todo o ritual do santuário, como é que funcionava? Uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar lá no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados do povo. Então ele saía de lá e o povo era declarado livre dos seus pecados. O que acontecia se o sumo sacerdote entrasse naquele lugar num dia que não podia entrar? Fulminado, morto. Os sumo sacerdotes também eram pecadores. Alguém podia entrar lá diante daquela glória do Shekinah por si mesmo? Não, ninguém podia. Agora, com a salvação que Jesus realizou, ele nos tornou possível realizar o impossível. Abre a Bíblia em Hebreus capítulo 10, que é um dos textos mais interessantes sobre isso, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos de coração sincero e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nesse texto estão contidos alguns elementos muito importantes. Através do sangue, através da cruz, da morte, da redenção, nós pecadores podemos ir à presença de Deus através de um caminho vivo que Cristo coloca diante de nós. E qual é a atmosfera desse caminho? Sinceridade. Não adianta querer enganar a Deus e se enganar. Há pecado? Existe transgressão da lei? Senhor, tenho errado, Senhor. Não sei te amar e não sei amar as pessoas. O Senhor me perdoa? Vocês conhecem a resposta? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E Ele nos purifica. Sinceridade. Vamos nos aproximar com sinceridade. Com plena certeza de fé. Não é pensando se Deus vai nos aceitar, talvez. É tendo certeza absoluta que Ele nos aceita em Cristo Jesus. Plena certeza de fé, essa é a atmosfera, e com a consciência purificada. Nós carregamos muitas marcas nas nossas consciências, por causa do nosso pecado. E é por isso que nós temos que ter confiança no perdão de Deus, que de outra forma a gente enlouquece, de outra forma a gente se engana. E não é esse o caminho que Deus quer. Qual é a atmosfera? É o amor, é as boas obras. Tanto mais quanto nós percebemos que o dia da volta de Cristo como nosso Senhor está cada vez mais perto. E o texto 2 Coríntios diz que Moisés tinha que esconder o seu rosto. Mas você não tem que esconder. Você pode dizer isso e proclamar isso com o rosto aberto, sem esconder nada da sua confiança em Deus. Essa é a nossa oportunidade. Mas sabe, alguns trilham outro caminho. Sempre que Paulo pregava o Evangelho, os, entre aspas, judaizantes iam atrás. Algumas dessas pessoas liam a velha aliança e só conseguiam ler lei. E não conseguiam confiar na graça de Deus. E sabe, eles tinham medo de relativizar a lei e se esforçavam para ser salvos pela lei. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que restam remanescentes pela eleição da graça. E se é pela graça, não é pelas obras. Romanos 11, versos 5 e 6. Não adianta, em nome de a gente ter medo de negar a lei, tentar fazer da lei um meio de salvação. Esse não é o caminho. Cristo remove essa compreensão através da cruz. E na cruz tudo fica claro. A cruz é a maior prova que a lei de Deus não pode ser abolida. Jesus morreu porque nós somos transgressores da lei, pecadores. Se ele pudesse mudar a lei, ele não precisava morrer, certo? Morreu para perdoar os mentirosos. Se ele pudesse mudar a lei, era só ele dizer assim: ah, agora mentir não é mais pecado, pode mentir à vontade. Estava resolvido o problema. Todos os mentirosos não seriam pecadores, eles seriam pessoas ok com Deus. Mas Jesus morre para perdoar o pecado, quer dizer o quê? Ele não pode mudar a lei. Ele não veio mudar a lei. Mas tem uma outra coisa que a cruz também prova. Ninguém é salvo pela guarda da lei. Porque se eu pudesse ser salvo guardando a lei, também não precisava de Jesus morrer na cruz. Certo? A cruz de Cristo prova essas duas coisas. A lei não pode ser mudada, mas também ninguém pode ser salvo pela lei. De outra forma, para que a cruz? Nada pode relativizar a cruz. A expressão do amor infinito, que é o único poder que pode converter um pecador. Todas as outras formas de salvação, salvação pelo dízimo, salvação pelo sábado, salvação por ouvir e cantar músicas que não tenham bateria, salvação pela roupa, salvação pela comida vegetariana, salvação por ser pastor, salvação por ser presidente da Conferência Geral, significa nada. Significa relativizar a cruz e ninguém pode fazer isso. Tudo isso nos torna auto-enganados, paranoicos, neuróticos e, na melhor das hipóteses, moralistas. E isso, moralistas enquanto caminhamos para a perdição. Estamos indo para o inferno e ainda julgando os outros. Isso aí é pecador, isso aí é imenso, isso aí é porcaria, isso aí não vale nada. Só o poder de Deus pode converter um pecador. E a resposta a 2 Coríntios 3 não é rejeitar e abandonar a lei do céu. Porque nós lemos no texto, o Espírito do Senhor, onde Ele está, aí há liberdade. E a lei de Deus é chamada a lei da liberdade. Tiago 2, verso 12. Se a letra da lei, nas tábuas de pedra, produzem condenação na velha aliança, a nova aliança traduz essa lei e imprime ela no nosso coração. Esta é a nova aliança que firmarei com a casa de Israel. Na sua mente inscreverei as minhas leis e também sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus 8, verso 10, nova aliança. E ainda que esse processo não se conclua perfeitamente, absolutamente em nós, antes da glorificação, já somos considerados um povo que guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17 e 14, 12. Nós não somos conduzidos a desprezar a lei de Deus pelo texto de 2 Coríntios 3. Esse processo todo nos conduz a sermos transformados, contemplando a glória do Senhor como num espelho, ainda de forma imperfeita. E o resultado desse processo final é sermos a própria imagem do Senhor. 2 Coríntios 3, 18. E quando você estuda a vida desse Senhor, você percebe que Ele foi fiel à lei de Deus. João 15, verso 10. Tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. E se a gente compreender isso, a gente vai viver um adventismo mais feliz. Sabia? Vamos nos submeter à lei de Deus, tanto quanto é possível e necessário, mas não vamos confiar nela para a salvação. Porque a salvação é um dom da graça de Deus, isso não vem de nós, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 8 a 10. Que a graça de Jesus Cristo te salve, te abençoe, te abra o entendimento e os olhos. E que você seja fiel e feliz na presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos orar então. Senhor Deus eterno, muito obrigado pela tua palavra. Nós não a tememos, pelo contrário, nós a amamos e queremos aprender dela, Pai. Amém. Queremos aprender a não confiar num ministério morto, cravado em pedras. Mas queremos te pedir que a tua lei não esteja fora de nós, mas dentro do nosso coração. Assumimos que temos pecado contra essa lei. Muitas vezes temos errado, Pai. Agradecemos que o Senhor não desiste de nós. E assim o Senhor prova conosco no que o Senhor morreu por nós, sendo ainda pecadores, Pai. É assim que o Senhor nos ensina a rejeitar o pecado e amar a tua lei, Pai. Que o Senhor nos dê a graça que precisamos para estar no céu. Que o Senhor nos guie nesse caminho. Pela graça de Jesus Cristo e em nome dele. Amém.